Frankenstein. Sou Frankenstein. A vida real. Sou Frankenstein. Vida real. Frank Sparrow. Sou Frankenstein. Ei, carinha aqui, mora logo ali. Passa um dólar. Passa um dólar. Me empresta o LP do B.I.G. Passa um dólar. Chego mais louco que o ODB. Sou Frankenstein. Ei, carinha aqui, mora logo ali. Passa um dólar. Empresta o LP do B.I.G. Passa um dólar. Chego mais louco que o ODB. Deixa a tag na sufite. O viante não é bico, se eu quiser ela triste. Ah, faz o convite, fuja da Peppa Pig. Lembra que Cristo vive, faça o que permite. A faca no pescoço, faz o puta valtoso. Pra quem faz cara de bosta, a vida é o fundo do poço. E cada malvado é um ursinho carinhoso. Pra tá com nós no baile, que os moleque tá maloso. Plano sigiloso, vem melhor que o carro forte. Amo de coração, meu parceiro lá da norte. Só tenho que voltar antes do portão. Quando lembro da senha, dá vontade de chorar. Caramba, cuzão, ainda dá tempo de parar. Tipo, a nossa vida em risco, achar que isso vai mudar. Bola upa no chapá, pode pá, tá de boa. Noite foi feita pra disputar na garoa. Considero sua pessoa desgramada. Valeu por ter trincado a grana pro advogado. Tirou a mãe do lixo, paga pra ver o bicho. Mata pra ser o ovo, dupa para o lixo. Tá escrito nessa linha aí, nós que corre o risco de voltar pra cadeia e a marca no presídio. Subir suas montanhas, pra mim não é façanha. Quilos de artimanha, pra chegar na manha. Várias alemanhas, perde ganha. Assando picanha, degustando caju e castanha. Surdas, mudas, fanhas, as belas mais feias me acompanham. Quem vacila apanha, da Saldanha, já partiu pra Espanha. Sai zóio de banha, pois nós gosta mais do que lasanha. Eu já fui o certo dessa vida errada e muito estranha. Trabalhando as mentes da tchuca, os moleque piranha. Vi a fantasia esquisita no fim da campanha. Dinheiro, assanhas que arranha as costas do Homem-Aranha. É águas passadas na Tasmânia, só escama na Scania. Bússola, o bussunda, caceta, quer socar os montanhas. Se o perigo com sangue se banha, morte a força e não se acanha. Ganha muito dinheiro em cima das entranhas. Maria Bethânia compreende a vida vagaranha. Levantou a pestana e se ligou e não pisa no carcanha. Sou Frankenstein, ei carinha aqui, mora logo ali. Passa um dólar. Passa um dólar. Me empresta o LP do B.I.G. Passa um dólar. Chego mais louco que o ODB. Sou Frankenstein. Ei, carinha aqui, mora logo ali. Passa um dólar. Me passa um dólar. Me empresta o LP do B.I.G. Passa um dólar. Chego mais louco que o ODB. Incólume, sem cometer equívoco. Pernóstico, passando a perna no tempo, relógio biológico. Favela é o máximo, não é pros dócimo. Então me diga se mentira, quem será o próximo? A diferença é tchau e benção, fábrica neurótico. Um inclinado único, respeito aqui exótico. O meu vocabulário afinado está sempre ótimo. Só tem cão vacinado, treinado e são caótico. O plano é dominar o globo sem fazer alarde. Os males o menor aqui, os putos já foi tarde. Os ruins no futebol serão pra sempre os pés no barde. Caiu na área, é pênalti, isso não é black fraud. Inveja mata, credo, Deus me livre, Deus nos guarde. Na rua quem é rei nunca perdeu a majestade. Intrépido no pântano, sigo na tempestade. Como chegar no gol tem que ser bruxo no ataque. Crack. Sou Frankenstein, ei carinha aqui, mora logo ali. Passa um dólar. Passa um dólar. Me empresta o LP do B.I.G. Passa um dólar. Chego mais louco que o ODB. Sou Frankenstein, ei carinha aqui, mora logo ali. Passa um dólar. Me passa um dólar. Me empresta o LP do B.I.G. Passa um dólar. Chego mais louco que o ODB.